já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Sendo sobre ti, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. As trevas encobriram toda a terra, os povos sob a escuridão. Sobre ti virá o Senhor, e sua glória será sobre ti. E as nações caminharão à tua luz. Levanta e resplandece, porque já tem. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Já vem a tua luz. As trevas encobriram toda a terra, os povos sob a escuridão estão. Mas sobre ti virá o Senhor, e sua glória será sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz.